Atenção, 23, direita, som, 21, décima 1. É, 21, décima 1, direita, o gol 99, eu não vejo. Salve 1, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar pista no 0.090 graus 089. Autorizado, alinhar e decolar pista no 0.091. O 99 no meio autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. Azul 4040, pronto, cópia. Azul 4040, autorizado, com fins, rota conforme plano de voo, nível 360, saída Arbor, Elefa, Tozop, decola da pista 10 após a decolagem primeira curva direita, aciona 5537, controle 120, décima 8. Cotejamento correto, chama pronto. Ono 961, decola 225, controle 120, décima 8. Ono 120, décima 8, agora 961, por quê? Controle Salvador, bom dia, Golo 961, faça mídia, espera, saída da El. Golo 961, contato radar, suba via da El, nível de voo 360. Suba via da El, nível de voo 360, Golo 961. Autoriza direto da El para o Golo 961? Não tem preço de sair do voo na 961. Na 961 manterá. Azul 4040 tá livre, chama táxi. 759, a senhora identificação autorizada via chegada BOF, vê se mantém a 4 mil pés, altímetro 1090. Informação S. 5973, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Maria. E 5973, voe IPAP, após IPAP Dona. E 5973 está liberado as restrições de velocidade número 1 para a aproximação. Voo 961 no chame centro Recife, 251, alterna 133, decimal 95. Recife, 251, alterna 133, decimal 95, agora 961. Última meia. Autorizado o taxi para o ponto de espera da 18 via Índia, quando lá foi vindo no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 6 do 4 do 4 do 4. Bona 093, acione identificação. Essa via chegada ponte até o nível de voo 060, altímetro 1096. 1096, autorizado chegada ponte, via até o 060, Bona 093. E 5975, acione identificação dessa via chegada na área até o nível de voo 070. Bona 759, redução de velocidade 230 mais. 230, reduzindo o 7. E 5973, desse mantenha 2 mil pés. Autorizado final ILS X-Trip, sinal 0 forma estabilizada. Autorizado ILS X-Trip, da 1 0. Autorizado ILS X-Trip, da 1 0. 5975, inicialmente mantém o perfil de chegada número 3 para a aproximação. Aeronave que procede na aproximação está pelo setor norte de Salvador a 55 milhas. Aeronave à frente é a da companhia, número 1 para aproximação. Do Salvador, azul 4040. Azul 4040, contato radar, subavia Arbor, nível de voo 360. Arbor 360, 4040. Arbor da frente. Arbor para sequenciamento com direita para o 225, limite localizador. Direita 225, localizador 75. Em caso de falha de comunicações, o consórcio limite está autorizado com a esquerda na próxima e completar o final do procedimento e ele é o 75. Acende, pode prosseguir na esquerda, 759. Volume 759, desse montanha 3.003. 3.003, 5.759. Controle 4040, pode voar, ele é a fã. Azul 4040, aguarde a autorização. Certo, cuidado. E 5973, velocidade indicada. 220. Gente, Polo 759, edição de velocidade 2009. Tráfego aqui para 720, 15 milhas, rumo nordeste, Boeing 722. 200, recebendo 759. Fazer 4040, vou em Elefa. Elefa, 4040. E 5975, desse montanha 4000, para isso, redução de velocidade 2009. 093, disse mantenha o nível de voo 050. 050, voo na 093. Polo 759 para o localizador, curva esquerda para o 150, desse mantenha 2.000 pés de forma estabilizada. 2.050, 2.000, chance estabilizada, 759. E 5975, vetor rodar para sequenciamento, curva esquerda para o 360, limite o localizador. 5975, em caso de falha, consertou o limite, autorizado com a vara esquerda na proa de volume e completar o final do procedimento. Canal 75, desse montanha 3.000 pés. E 5973 estabilizou? Agora estabilizou, 5973. Gente, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. E 5975 para o localizador, fuja direita para o 045, desse mantenha 2.000 pés, informe estabilizado. Fuja 890, prossiga. Fuja 093, desse mantenha atitude de 3.000 pés, redução de velocidade para 2.009. 3.000 pés, 2.009 em redução, voo 1.093. Estabilizado, 759. Voo 759, complete aproximação, chame torre 1.098, decimal 95. 759. 759, estabilizado, é 3. 759, bom dia, número 2, propouso, número 1, tá 4 milhas da cabeceira do 0, forma registrada. 779. Mais 0. 288-260, bom dia. Bom dia, Alcântara, em 597. Prossiga. Poderemos confirmar se a gente está em 0? 5975, completa direita, 080. 1093, vitor radar para sequenciamento, curva direita para o 230, limite localizador. Vetores, direita 230, limite ao localizador, voo 1093. Afirmativo, em caso de falha, acontece o limite, autorizado com a vara esquerda na proa de zona e completar o final do procedimento. Acessar no limite, esquerda zona incompleta, voo 1093. 3597, autorizado Brasília, via Pêsulu no 7, após ser conforme rota, nível 360, sai da Arba, transição Elefa, decola da pistão no 0, após a decolagem primeira curva direita, aciona 5541, controle 120, decimal 8. Permanece o limite, a falha de comunicação. Gente, esquerda 210, permanece o limite, chegou 9093. 4-1-1-2-0-8-0-3, comandante. Motorista 7, coordenamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Afirmativo, 2002, agora as transferências de comunicações. Sim. O nosso 759, autorizado pouso, pistão 0080 grau 099. Pouso autorizado, ano 0759. 3573, autorizado táxi Alfa Kilo, parte 3, até o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, jogada. Zona 093, 46 para o localizador, curva esquerda para o 155, destino tenha 2.003, informe estabilizado. Esquerda 155, 2.003, autorizado DLS, reporte estabilizado, gol no 093. Corre 198, decimal 95. 18.95, 97. Oi, bom dia, Rio 5975. 5975, bom dia, informarei que está livre. Rio 7-9, solos 4-1, direita, solo 2 na cima 1. 7-9, 7-9. Wilson, 9, 7, 5, autorizado pouso, pistão 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 8, 9. Sempre estabilizado o ILS, gol 1-0-9-3. Bona 093, Torre 118, decimal 95. 118, 95, Bona 093. Salvador, bom dia, Bona 093. 093, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre. Número 2, número 1, já está uma milha do capacete. Guardando o gol na 093. Sinal 75, Sinal 50, Sinal 21, Sinal 1. Sinal 21, Sinal 1. 1093, autoridade 12, pista no 0, 0, 0, 0, 0, 8, 9. Livre pouso, gol 1093. Rio 5975, autorizado táxi Alfa Kila, posição é 6 Lima, no pátio 3. Alfa Kila, 759, autorizado Juliette, posição 1. Juliette, 1, 759. Azul 4069, prossiga. Saída da El. Cinco no site, tá livre, pushback, acionamento portão 4, chama táxi. Contará para o táxi, tá? Alô, Salvador, bom dia, gol 1093. 1093, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 1093. Salvador, tem 3-2, Trindade 0, informação para o trânsito, disposição para... autorizado Recife, via peso Luno 7, nível 330, saída Cuca, transição Caju, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à esquerda, aciona 5561, controle 120, décima 8. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, saneamento. Federal 9970, bom dia, senhor, identificação, desce, mantenha 2 mil pés, altímetro 90 no meia. Autorizado, Federal 9970, informe estabilizado e LS X-ray. Com 357 autorizado, táxi direita, Índia, até o ponto de espera da pista no 0, quando lá turno no 8, do sinal 95, QNH no 0, no 6. Direita, Índia, ponto de espera, 1245, e o QNH, 1295, 1 no 0, no 6. Salvador, 3517, ponte espera e pronto. 3517, autorizado, a linha decola, pista no 0090 graus 1 no norte. A linha decola, pista 1-0, tá? 3517. 5 no 7, decolagem 02, controle 120 da senhora. Controle 120, Tan 35, 17. 108, controle. 208, Tan 35, 17. Saída da El, laser motiva, decolagem a pista 10, fazer decolagem de primeira curva à direita, aciona 5570, controle 120, decimal 8. Arvo, nível de voo 360. Arvo 360, tá 35 no 7. Quatro zero meia nove, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Tan 35 no 7, poderia voar na Praia de Arbo? Tan 35 no 7, aguarde, mantenha a saída, traga a aproximação pelo setor sul de Salvador, assim que livrar, nível o controle da autoriza. É, Tan 35 no 7. Está livre, chama táxi. 3597, voo Elefa, restrito a nível de voo 340. Elefa 340, tá? 3597. Chalé 6211, autorizado, Galeão, volta com o plano de voo, nível 360. Saída da El, Leiba, Irumi. Decola da pista 10, faz a decolagem de primeira curva à direita. Aciona 5572, controle 120, decimal 8. 6211, copiou. Galeão, 360, conforme o plano. Primeira aerolinha, tem 9857. Saída da El, Leiba, Irumi. Decola da 10, primeira curva à direita, no transponder 572 e o controle inicial 1208. Chamada 211, protegimento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamada pronto, 6219. Azul 4069, aguarde. 4069, informa que tem uma aeronave no setor sul do pátio que já fez, terminou o pushback. Está só aguardando para o táxi, após ser autorizado. Então, 3890, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio, Unitaxi Índia, no ponto de espera Torre 918, decimal 95, QNH 10 no 6. No meia. Centro-Recife, 597, sobre a restrita no nível de voo 340, chame Centro-Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Recife, 1288, 1260, restrita ao 340, da Andrei, 597. Estabilizou o LS, federal 9970. Federal 9970, torre 118, decimal 95. 1895, comandante. Zero, bom dia, autorizado por pista no 021, 00 graus, 109. Salvador, bom dia, 3890, espera de 10, 3890, caso de aeronave, próximo cabeceira, 14. Vai passar agora. Sim, então 3890, autorizado, alinhar e manter a pista no zero. Alinha, mantém na 10, 3870. Solo 2 na mão. 2 na mão, solo 2 na mão. Geral 9970 autorizado, táxi Alfa Kilo, posição é 5 Romeo no Pátio 3. Alfa Kilo, 5 Romeo, Pátio 3. Autorizado, táxi direita ainda até o ponto de estrada da pista no 0, quando lá torre no 8, decimal 95, QNH no 0, 17. Após 2 mil pés autorizados. Um 3890, vou ir o Romeu Fox 08. Muito obrigado, 3890. Oceano 6211 está livre no botão 5, chama táxi. Estabilizado, senhor. 2118, decimal 95. 2195, bom dia. Salvador, bom dia, será o 9972, estabilizado. Geral 9972, bom dia, autorizando pouso, pista no 0, vento 1100 graus, 1 longe. Autorizado pouso, pista no 0, geral 9972. Mas o 4069 já acompanha o final no 0? Afirmativo, já acompanha o final. Passa o 4069 após passar 09 na final, autorizado, ele mantém pista no 0. Quando eu dá para final, a gente vai mandar o final para o 4069. Salvador, bom dia, Gona 093, solicito autorização com PIS. Gona 093, autorizado com PIS, rota com plantão de voo nível 360, saída árdua, transição Alefa, após Lítimo, e a PSI conforme a rota do plano. Decolando pistão 0, fase de decolagem curva direita, aciona 5002, controle 120, decimal 8. Autorizado Confins, nível 360, saída ativo, transição elétrica, aí após Lítimo, prossegue conforme o plano. Decolado 10 com curva direita, o transponder 5002 e o controle 108. Gol 1093. Gol 1093, contingimento correto, chamou pronto para o SPEC estacionamento. Espera, 1093. Gol, bom dia, Tural 9972. Tural 9972, autorizado táxi, Alfa Aquila, posição 5 Lima no país. Alfa Aquila, na posição Tural. Azul 4069, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1,00 graus, 1 no longe. Autorizado a decolagem da aula 04. Funciona 6211, autorizado táxi, até ponto espera da pista 90, via Pachone Taxi Índia, ponto espera torre, 98, decimal 95, QNH 0 07.